Sabadão, 9 horas, pego uns panos e vou pra rua. Mó friaca, pego a touca e também a blusa. Muvuca na esquina que situa a função. Fogueira pra aquecer, pra trincar um vinho bom. Depois de um salve, eu pego um copo que tá cheio. Chamo na ideia o gordão, meu parceiro. Toque muito louco, nós tudo reunido. Quem vê até pensa que é quadrilha de bandido. E de repente, passa a barca e fica analisando. 30 mano pra enquadrar, só se eles tão moscando. Suave, passa direto, não tem coragem. Aumente esse som, toca logo sabotagem. Sou maluqueiro, sou do gueto. Polícia sai do pé, vocês também são suspeitos. Não te aceito, eu tô no espírito do jogo. É checkmate, vou ter que me aturar sempre de novo. O que vivi, no espírito do jogo. Eu sei que sim, serviu pra mim. Me fiz ter passos fortes, sabe que a vida tem que saber jogar o jogo, checkmate, se pá. E dar a volta por cima, cada um com a sua sina. O que vivi, no espírito do jogo. Eu sei que sim, serviu pra mim. Me fiz ter passos fortes, sabe que a vida é assim. Que pra tá vivo, não me venha com jogo. Que por aqui, sobrevivi, aqui ali. Perseguido já nasci, demorou. Pra todo sofredor, eu proponho troco. Não pago de bandido, não pago de mocinho. É assim, foda-se, sigo meu caminho. A noite vem, a noite tem. Quando a noite vem, traz atenção também. O telefone toca, alô, desliga. O radinho chamou, ok, prossiga. Ele foi, os cara passou e te procurou. Te descrever em pá, mas ninguém te tripulou. Um deles parecia até que estava armado. Falou que era aliado, mas fiquei bolado. Valeu, moleque, pela sintonia. Vou levantar e fazer a correria. O que eles quiserem comigo, eu quero em dobro. Esse é o espírito do jogo. Eu vivi no espírito do jogo. Eu sei que sim, serviu pra mim. Me fiz ter passos fortes, sabe que a vida tem que saber é assim. Jogar o jogo, checkmate, se pá. E dar a volta por cima, cada um com a sua sina. O que vivi no espírito do jogo. Eu sei que sim, serviu pra mim. Me fiz ter passos fortes, sabe que a vida é assim. Mas tá vivo, não me venha com jogo. Que por aqui, sobrevivi, aqui e ali. Eu vejo o próprio inimigo, é mais pobre do que eu, ai que dó, sabe? O meu inimigo, ele é bem mais pobre do que eu, porque ele tá vindo maldade, ele tá com maldade atrás de mim. Se tem maldade, tem bondade, espiritualidade, raiz, diretriz, por um triz, ruas de fogo, estopim. No jogabilidade, humildade, as praxe, de inveja eu não morro, mas eu mato boa parte, ó. E eu nem aí, com os leal, tim, tim, pra nós, din, din, na frequência até o fim. A zica vem no sapatinho, pra agitar e pede bem, paga pra ver tudo junto. Gritando, hey, hold, onde eu vim, pra onde vou, aonde estou. Na era do descarte, onde os valores é habitat. Desonra caráter, que lates, que corrompe gera. Trocou de laje, desamizade, tô fora dessa. Lei da China pro standera, se a favela é a vera. Se o clima for de festa, rola um churra, sol que fecha. Na selva, ar que fecha, agora é índio. O pique, hobby, índio, qual será o indício da criminalidade? No meu rima, jogar, olhando o céu estrelado. Me sinto pequeno, mas sou cabra de ousar. Que a primeira condição da franqueza desse propósito é fazer exatamente o que todos fazem, contrariar o óbvio. O que vivi no espírito do jogo. Eu sei que sim, serviu pra mim. Me fiz ter passos fortes, sabe que a vida tem que saber jogar o jogo, checkmate, se pá. E dar a volta por cima, cada um com a sua sina. O que vivi no espírito do jogo. Eu sei que sim, serviu pra mim. Me fiz ter passos fortes, sabe que a vida é assim. Mas tá vivo, não me venha com joguinho. Que por aqui, sobrevivi, aqui e ali.